Eu relembro que já anunciei na Assembleia Municipal e qualquer dia cá estaremos a discutir isso, aqui na Câmara e na Assembleia Municipal também, quando tratámos da nossa conta, que tomámos providências na gestão financeira para que, no pior dos cenários, que é, enfim, termos um PAM visado daqui a muito tempo, nós cumprirmos todas as nossas obrigações, nomeadamente as chamadas obrigações primárias, que são as tais três áreas que já foram cumpridas por força do ATU, da utilização do ATU, que são os serviços públicos essenciais, o pagamento dos ordenados dos funcionários e o serviço da dívida bancária. E, portanto, a Câmara está com garantia absoluta, por força da gestão financeira que fizemos, para garantir isso, porque, obviamente, a nossa gestão foi cautelosa para estarmos preparados para o bom cenário, mas o bom cenário é fácil demais, como é evidente, mas para estarmos preparados para o pior dos cenários. E, portanto, estamos... e, enfim, deixar essa nota de garantia completa. No entanto, há, obviamente, medidas a tomar para gerirmos este tempo e fazermos a afetação dos recursos financeiros que temos da melhor maneira possível e, portanto, estamos a desenvolver, eu ia dizer a ultimar, mas, de facto, ainda não estamos a ultimar em termos de estarmos a ultimar, enfim, seguramente que estaremos durante a próxima semana a ultimar no sentido de fecharmos o documento e o assumirmos, porque ele tem, obviamente, muita visibilidade pública, porque tem efeitos externos em relação a outras entidades com quem a Câmara se relaciona e parte delas a quem a Câmara deve dinheiro, e, portanto, estaremos a tomar esse tipo de decisões. Tudo isto feito com uma grande determinação, com toda a tranquilidade, e dar essa palavra aos nossos concidadãos de tranquilidade na abordagem deste contratempo que temos na nossa mão, que estamos a gerir, mas de toda a tranquilidade. Portanto, nós não anda para aí muita gente muito excitada, ainda não tinha visto tanta excitação no mandato como vi nos últimos dias, por um lado compreensível, como é evidente, mas por outro lado com muitas notas de curiosidade, nós termos gente e instituições, partidos políticos, sempre foram absoluta e primariamente contra o PAN, que vem fazer confissões de preocupação na praça pública, porque se chumbou o PAN, de facto tem algumas nuances particularmente interessantes, ou partidos da esfera da maioria parlamentar a pedirem à Câmara de Aveiro para alterar a lei das finanças locais ou a lei PAN, quando obviamente o nosso espaço de influência política é o que é e está utilizado, seja na esfera direta, seja na esfera da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas de facto cabe agora à maioria parlamentar fazer as leis ou alterar as leis que temos em vigor. Não há volta a dar, por mais que nós façamos o nosso trabalho de influência política e vamos continuar a fazê-lo, repito, no quadro da relação da Câmara de Aveiro com o Governo e com a Assembleia da República e no quadro mais pesado, como é evidente, que é o quadro da relação da ANP com os órgãos de soberania. Mas, portanto, deixar essa nota, nós não vamos, enfim, entrar aqui em discussões que não tenham relevância. Obviamente que este processo de recurso, enfim, exige uma atitude diligente na perspectiva institucional, cuidada na perspectiva institucional, porque mantemos o mesmo objetivo, ter visto ao nosso programa,